pra de quem não tem por quem chorar, nem tem alguém por quem pedir, por quem lutar e perdoar. Meu pai, pobre de quem não tem uma ilusão de alguém que vem e bata sem no coração. Olha para mim que eu vou mostrar essa beleza que há na fraqueza que a gente tem de tanto amar. Pobre de quem meu bem às vezes dá um nó a quem está só, sentido como se Deus não tenha dó, tenha saído. Meu bem, pobre de quem só tem no coração o luto por alguém que já não tem na sua mão. Olha para mim que eu vou mostrar essa beleza que há na fraqueza que a gente tem de tanto amar. Pobre de quem tem de tanto amar.